Zero decimal 8, aciona 5536 no transponder. Confins aprovado, conforme rota, nível 360. Decola bônus 0, curva direita, saída da EL, leito, pitch. Controle 208, transponder 5536, gol no 755. Correto, portal 8, chama pronto para o direcionamento, gol no 755. Vou chamar, obrigado. Alfa Índia, ação de investigação. Tanto 3622, desça para 3000 pés, estou tímido no 0 no 6. 3000 pés, tanto 3622. Alfa Índia, contato radar 67 milhas sudoeste de Salvador. Prossiga para os corredores Caixa Pregos. Informe de descida, estou tímido no 0 no 6. Ju, Alfa Índia. Pátio 3, posição 3, pushback acionamento. O TRIP 5201, correndo com a equipe de solo, após o ATR da companhia retaguarda iniciar o táxi autorizado e recorta para o táxi. Ciente, após o ATR da companhia na retaguarda, coordenado, inicia, chama ali para o táxi, 5201. Solo Salvador, TRIP 5209, pronto táxi. POB de 57, autonomia de 3 horas e 50, alterna Salvador. 5219, taxi via pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal 6, dúzia, o ajuste 10, 16, apenas atentando ao parqueamento do Embraer da Azul, vai ingressar agora a Juliette, vai parquear para o 03, ok? A gente está avistado aqui o tráfego da Azul, é o principal, Índia Alfa, quando lá 1186, 5219, grato, um bom trabalho, um bom dia. Então, 3514, solo 53, livrou. Solo 1, 2, 1, decimal 9. 2 a 9, obrigado. 3519, livrou na 3-4. 3519, boa tarde, taxia via Alfa Juliette, posição 10, pátio principal, agilizando na medida do possível, por gentileza. Alfa Juliette para o 10, 3514, agilizando. Prossiga, pronto tracionamento? Afirmativo. Livre tracionamento, parte 5, reporte para o táxi. Tomarei para o táxi, faço papel quilo. Oi, Salvador, boa tarde, TRIP 5219. Além decola sem parada, o TRIP 5219? Afirmativo, sem parada, 5219. Variável com 3 mais, que é negão na 0 no meio, autorizado decolagem da pista no 0, TRIP 5219. Autorizado no 0, 5219, grato. Sente, confirma a secundária? 13325. 513325, 7327. Escuta do som? Escuta. Gente, após a passagem do Airbus da TAM, que vai ingressar e vai parquear no 10, após a passagem do mês, está autorizado o início do reboque e reporta-no através do 05, aguardando para ingressar no pátio 3, ok? Ok, ciente. informe localizador. 3000 pés, reportarei localizador, TAM 3622. Tá livre, vento variável com 2 mais, que é na Gama 0, 16, reporte baixa de travado, 1395. Patanagol, 1395. Principal Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, 16, apenas atentando ao ingresso do Airbus da TAM, ok? Agora ingressando via Juliette. Observando o Airbus, PAC Indy Alpha, ponto de espera da 10, 18, 6. 5219. Controle Salvador, boa tarde, trip 5219. 5219, contato radar, surpa nível 200, perfil A. 200, perfil da A, 5219, grato. Terra faz checado o 1395. 395, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero, o vento variável com 3 mais. Cheque o trem. Faz checado variável com 3, gol 1395. LS, o TAM 3622. Complete aproximação, chame agora 2186, bom pouso. 1086, obrigado. Tá, Mangaratiba, mantém o ponto de espera, tipo 5201. Boa tarde, esse é o TAM 3628, meia milha do marcador externo com 3 checar. 3628, continue a aproximação guardando informação de pista livre. Na sua escuta, 3628. Solo 59, livre à direita, frequência do solo 1, 21, decimal 9. Direito 219, grato. É, corrigindo, solicito acionamento, acionar no local e, posterior o pushback. Gente, aciona no local e reporta para o push, gol no 0 no 3. Vai reportar para o pushback, gol no 0 no 3. Na final, ali mantendo no 05. TAM 3628, vento variável com 3 nós, o que negar no 0 no meio, autorizado pouso pista 10. Ingresso para ingresso. Alfa, reportando 3 ingressos para ingresso, 3951. Fox Note Alfa, prossiga. solicita e o destino? Aguarde. Eu sigo no 013. O início para o... uma previsão para o início do push, por gentileza. Aproximadamente 4 minutos. Gente. O voo no 755 totalmente pronto no 08. Afirmativo, está tudo pronto, aguardando apenas a remessa do finger. No 758 segundos. Gente, autorizado que estiver acionamento, reporta para o táxi segundo, 755. Reportada para o táxi, 755. Boa noite, boa tarde. 390, assistindo ao uniforme, passa 170, indicando para 150. Sem identificação, autorizado chegada a Mari, disponível 050, estou te indo, 190, 16. É para o 050, da 3190, chegada a Mari. 3628, sala 01, livra à direita, ao livrar, sala em 1, 21, decimal 9. Direito, 29, obrigado. Juliette, atentando apenas um reboque sendo realizado. A aeronave da companhia vai ingressar no pátio 3. Após a mesma ingressar, está autorizado Juliette 02 ao portão. Paciente, onde é Juliette aguardando a aeronave da companhia no pátio 3, não posso, está autorizado para o gate 2. Adião. Sub 3628, da Tânia, Bruno. 3628, boa noite, táxi via Alfa e mantenha a posição antes do táxi da Juliette aguardando para ingresso. Alfa, mantenha antes da Juliette, o 3628. 5219, sub mantenha nível 140. 140 para o 5219. Agora está pronto para o pushback. Bono 013, aguarda apenas o Boeing da companhia finalizar o push, iniciar o táxi. Ok, na minha escuta aguardando, por gentileza. Estamos na escuta do 013. Decolado 03, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Mais a retaguarda de modo a ingresso do Airbus da TAM no 08? Afirmativo, vai deixar mais a retaguarda agora, até porque sim. Gente, grato. TAM 3628, ingresso Juliette, posição 08, atentando ao Boeing da Gol, finalizando o push neste portão, vai deixar livre a passagem, ok? Ok, vai ingressar Juliette no 08, avisou ao quando vai passar no pátio, 3, 5, 6, 2, 8. Alfa Fox, Alfa, passa nível 170, chama para o centro Recife, frequência 125, 1260 até 1288, boa viagem. 260-1288, obrigado. Quando é o guardião? Siga. Vamos tomar remetendo com o pro do futuro de operações, novamente. Ok, ciente. Salvador, boa tarde, Lep 76722, cliente da informação, uniforme. 7722 da Abjet, boa tarde, é só identificação, autorizado de chegada BONF, desça para 4000 pés do estoutímetro no 096. BONF 4000 com no 096, Lep 76722. Alfa Índia, prossigo agora o corredor Caixa Pegos, após Paripe e a rotatória. Tente, Alfa Índia. 755, taxia via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 6, apenas confirma o POB. POB de 1-1-7, 117. Índia Alfa no Pastério 2-6, chama a torre. Com a 755, obrigado. O voo 1-0 no 3, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado push, reporta táxi. Após a passagem do Boeing na retaguarda, autorizado o pushback para reportar para o táxi, 1-0 no 3. Golf Novembro, finalizando o reporte, parte número 3, posição meia dúzia. Gente, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa tarde, ao Gol 1925, ciente da Victor, autorização Brasília. Gol 1925, boa tarde, informação Victor confere, Brasília 360, nível autorizado. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pelo 1-7, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-3-4 no transponder. Brasília 360, decolta 1-0 com direita, Arbor, transição Elefa, pelo espaço azul 1-7, controle 208, transponder 5534, Gol 1925. Indo 1-4-0. A gente mantém o nível 140, aguardo transferência de comunicações. Aguardo, poderia informar por quantas vidas vai manter o 140, por gentileza, por 5219? Aguardando, obrigado. Tipo 5219. Obrigado, senhor. Momento correto no 01, no chama pronto, puxa de acionamento. Bora. A da restrição foi dada pelo centro Recife e mantém o nível 140, segundo o centro, até 60 milhas. Gente, vai manter 140 até 60 milhas, o 5219, grátis. Ok, 5219 submantém o nível 160, ok? A restrição agora é o nível 160. Muito obrigado, senhor. 160 para o 5219. Quase 1-2. Siga. A MTU do Hospital do Suburno, tem retornado para o setor de operações? A gente está com um acidente lá com múltiplas vítimas. É. Positivo. Boa noite, Gol 755, decola 1500. 5, contato radar sobre o nível 360, perfil da Elfa. Perfil da Elfa, 7 para 360, agora 7 5201, sube e mantém nível 140. 140, 5201. Táxi com 0113 com 133 a bordo, 4 e 15 de autonomia, alternando galera. 1013, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118 decimal 6, 12, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. 10 no meio é o ajuste, Pátio Índia Alfa até o ponto de espera fechando 0 com a Torre 186, voo no 013. São 3145, coordenem com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol. Autorizado pushback, acionamento, reporta táxi. Afirmativo, está autorizado, coordenando, reporta no táxi. Gente. O 219 passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 1260, alterna 288, boa viagem. 1260, alterna 1288, 5209, bom trabalho, senhor. Boa noite. Catória. Eu vou Alfa Índia. Chame Torre 186, bom pouso, voa Alfa Índia. 186, tá, boa tarde, uma serviço amigo. Torre Salvador, boa tarde, papapá, Zulu Alfa Índia. Zulu Alfa Índia autorizado, final normal da 17. Vento variável com 2 nós, reporta na curta da 17, o Zulu Alfa Índia. Positivo, repassar na curta, o Zulu Alfa Índia. Vento aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, muito obrigado, bom trabalho. 3190. Airbus 620, Datan. Positivo, tá ciente do contrato, o Zulu Alfa Índia tá 3 milhas da cabeceira, senhor. Confirma que tá visual o contrato com a nossa equipe. Negativo, não tem visual com a sua aeronave. 25 é o número 2 no setor, aguardando na minha escuta. Aguardando. Prepare-se para 360 pela sua esquerda, o Zulu Alfa Índia. Estou gol no 013, boa tarde, próximo ponto de espera, pista no 0. Gol no 013, a linha decola pista no 0, vento variável com 2 nós. A linha decola pista no 0, no 013. Oi Salvador, muito boa tarde, é 3190, está mais 2 milhas para o Índia Serra, baixada e trabalho. 3190, continue a aproximação, guardando informação de pista livre, o vento variável com 2 mais. Aguardamos a 3190. Está 1.5 milha da 17, vai fazer 360 ou prossegue o Zulu Alfa Índia? Zulu Alfa Índia prossegue final da 17, o vento 360 graus 02 mais, que não dá na 0 no mesmo. Ok, grato, Índia. Controle WebJet 6722 vai atingir 5 mil. Pode dar presente para o Serra Vitor 672. Está na escuta do 6722? Positivo, autorizado. Isso para 2500 pés e informa passando a Serra Vitor 372. Autorizado, Serra Vitor 372, descendo para 2500, WebJet 6722. Alfa Índia. 3190, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, 3190. Ciente, então, 3190, atrasado, pouso pista na 0, vento variável com 1 nó, o que negar na 0 na 6. Autorizado pouso na 0, está 3190. Voo no 0 no 3, decolado aos 1-6, controle em 120, decimal 8. 208, senhor, bom dia. Atinge, mantém 140, trip 5201. 5201, sou com o nível 200. 200, 5201. Controle Salvador de Gol 190 na 3. Está, vai decolar da pista no 7. Confirmando então decolagem em partida 1 no 7? Afirmativo. Gente, copiado 0 único a bordo, agora inicia o táxi na Papá, chame 1-8 decimal meia dúzia para ingresso e decolagem. Ok, tá com 0-6 a bordo, confirmando, 0-6 a bordo. Gente, 0-6, copiado. Posso contar o que quiser, porta para ingresso, 1-0. Restrito na margem. 1-6-2, a sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 060, estou tímido no 0-6, vigilante de radar. 0-6, desce para o 060, está presente com 0-6. Salvador, autoriza o gol 925, está na posição? Funcionamento na posição, aguardando apenas para início do push. O Airboy da TAM presta a iniciar o táxi, ok? Não me escuta, apenas aguardando o push. Direita 219, 3190, bota. 100, 100, pelo menos. 3145, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia, dúzia. O ajuste no 0-6, apenas confirmando 145, pelo menos. Não, pelo menos 100. 100, copiado. Controle Gol 612. Do pushback acionamento, reporta para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, Gol 925. Para ingresso no 7, vamos contar o quilo. Chame agora em 118 decimal meia dúzia. Chamei o quilo. O quilo ingressa a pista no 7, táxi pela pista, reporta alinhado e ponto cabeceiro no 7. Alfa Juliette para 0530, 3190. 5201, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1260 até 1288, bom viagem. 145 da TAM, mantém ponto de espera da 90. 260-2885. 5-2-0, obrigado, bom final de semana. Salvador, guardião 02. Você, guardião? O curso aviário para a prova do direto. Oi, boa tarde, o T3 1145, pronto, no ponto de espera. 3145, mantém ponto de espera a pista no zero. Mantém. 6722, na escuta da torre Salvador. Web 6722, na escuta da torre.